recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outro salvar, se recebe. Também a vir buscar seu poder é para todo que humilde vem o Santo Hóspede receber, orando se recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outro salvar, se recebes o Consolador. Jesus prometeu a cada um coração. Prostrados, roguemos, pois, a Deus, com fé e potente oração, pra vir o poder do céu. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outro salvar, se recebes o Consolador.